występują Jadwiga Jankowska-Cieślak, Danuta Stenka, Jacek Braciak, Andrzej Chyra i Mikołaj Roznerski. Jesteś polskim murkiem w ukraińskim mieście. Nie musisz być wobec nich lojalny, po prostu zastanów się nad tym. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Polarny w tropikach w Trójce. Dziś nasza audycja iście świąteczna. Dużo spokojnych rytmów ze świata, piękne melodie i śpiewy, celebracja życia. Zaczynamy ikoną brazylijskiej muzyki tradycyjnej. Zaśpiewa bowiem dla nas Cartola. Z Brazylii, skąd do Państwa nadają, pojawi się więcej nazwisk. Między innymi Filias de Jemanjá, Madre Teja czy Fabiano do Nascimento. Z tego samego kontynentu pochodzą też Maria Grania, Ignacio Mario Gomez czy Side Stepper. Będzie międzynarodowo, multikulturowo i ciekawie stylistycznie. Zapraszam na bożonarodzeniowe wydanie Polarnego w tropikach. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorri pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Polarny w tropikach. Polarny w tropikach. Thank you. Na pindia, balinha sem a tu. Mini balinha sem a tu. se sono dolce, come se mi fa il filea. Si diventiamo la tanto lo tenna sulla peia. E lascia più, che mi fa la patta. Polarny w tropikach w trójce. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hoo.

Cirandeiro, cirandeiro, ó. A pedra do seu anel brilha mais que ouro em pó. A pedra do seu anel brilha mais que ouro em pó. Oi, cirandeiro, oi, cirandeiro, ó. Brilha mais que ouro em pó, a pedra do seu anel brilha mais.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ah, fata finale.